lágrimas parece ter uma tonelada. Meu coração atravessado por uma facada. O mundo como um Enterprise parece girar. Minha mente a milhão e meu raciocínio devagar. Meus pensamentos produzem imagens como um DVD. Não acredito, não é possível, não pode ser você. Meu parceiro, meu irmão, meu truta leal. Sem se despedir, nem sequer me deu tchau. Cadê seu abraço, irmão? Sua alegria, negão. Os batimentos do coração, sangue agoniado. Confesso que não, tava preparado. A imagem, primeiro laço, colégio Lúcia Flora. Fundamos um grupo e uma amizade da hora. No início foi difícil, tristezas passamos. Dois irmãos de mão dadas, fomos superando fases, formações, alegrias, desilusões. Ensaiando e cantando as nossas canções. Com esperanças e sonhos, castelávamos juntos. O rap era o principal assunto. Adolescentes, periferia, preto, pobre, prato cheio. O crime, emprego fácil, nós juntinho ali no meio. Dois jovens maloqueiros, sedu pelo dinheiro. Pelo certo, verdadeiro, original, guerrilheiro. Mas o crime é doído e não é só de alegria. 96, setembro, fui tirar 3 de agonia. 99, ela cantou e lá no portão, firme e forte, o abração era você, negão. Infelizmente, alguns meses depois, blitz da militar. E você quem foi? Indiciado, arrolado, julgado e condenado. E só em 2002 você foi libertado. 2003, novembro, decepção. Forjado pelos cana, eu voltei pra prisão. E você lá da lado, trincou chapa quente. Vander, meu coração chora, infelizmente. Eu sei que o tempo não irá poder levar a dor da saudade. Compreende só quem é de verdade. Pura lealdade, amor de verdade, o valor de uma verdadeira amizade. Eu sei que o tempo não irá poder levar a dor da saudade. Compreende só quem é de verdade. Pura lealdade, amor de verdade, o valor de uma verdadeira amizade. Lado a lado de ponta, do começo até o fim. 2006, ela cantou pra mim. Meu bom Jesus fez justiça, anulada pela ação. Atravessei o portão, tá lá você, negão. Vi no sorriso alegrias pela nossa vitória. Que abraço caloroso que não sai da memória. As treta e andamento, a meta traçada. É nóis, MRF, firme na parada. Tribulações, mil fitas, várias fitas, conselhos. De bigode ao radinho, sintonia o tempo inteiro. Seus três filhos lhe traziam uma alegria à parte. Um pai dedicado, merecia o estandarte. Se soubéssemos o que uma moto traria, jamais, irmão, eu a compraria. Truta, como é difícil, parece mentira. Pode deixar, parceirão, pela nossa família. Lucas, Michele, Gustavo, é nós até o fim. Os seus fazem parte de mim. Sábado à véspera, relembra todo instante. Vocês esboçavam uma alegria contagiante. Eu tenho certeza e fé em Deus que os anjos te olham por mim. Que está ao lado de Deus, como Moisés e Davi. Que dê forças pra superar o vazio no coração. Ai, que saudade do meu irmão, Vander Negão. Eu sei que o tempo não irá poder levar a dor da saudade. Compreende só quem é de verdade. Pura lealdade, amor de verdade, o valor de uma verdadeira amizade. Eu sei que o tempo não irá poder levar a dor da saudade. Compreende só quem é de verdade. Pura lealdade, amor de verdade, o valor de uma verdadeira amizade. Tão difícil acreditar no que aconteceu. Na hora da vitória nosso sonho se perdeu. A vida nos prepara mais uma desilusão. A dor no coração de ver a perda de mais um irmão. Sei que na terra ficarão os filhos teus. O irmão que foi embora mora na casa de Deus. A tristeza pra nós calou nossa voz. Olhando por nós estará iluminando pra vitória chegar. Eu sei que um dia iremos nos encontrar. E por enquanto a vida vai continuar. Nesse mundo maluco, obscuro, imundo. Sentimento profundo, que saudade de você, rapaz. Eu sei que um dia iremos nos encontrar. E por enquanto a vida vai continuar. Que nos ajude e nos dê forças pra lutar. Pra vencer essa guerra, MRF eternamente, Wander Pérez. Aí, negão, infelizmente você não está mais aqui conosco. Mas aí, nunca te esqueceremos, sempre te amaremos. Fique sempre por perto, nos protegendo. Porque nós estaremos aqui, te vendo. São votos do seu parceiro mantendo. Para uma pessoa que eu sempre lembro, Wander Veras do Nascimento. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, man.